O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Oi! Vamos lá, Recreio Comidolão chegou! Aí, DJ Tom! Solta som! Liga a primeira! DJ Tom Máximo. Doce beijo. O melhor DJ. Doce beijo. Oi! Você e eu. Doce beijo. O melhor. Quero te amar. Welcome to the tunnel. Isso é pra você dançar. O homem do alô chegou. Bora falar. Pra se falar de amor. Que? Eu já vivi o amor. E posso falar. E amigo Fernando, lá do Veículos Belém, junto aí com o Jailson. Eu não me vejo mais me entregando. Canta aí, Recreio! Alguém, você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Mulheres que querem outro amor, só as mulheres. Outro amor. Fala, filha. Outro amor. Você quer? Outro amor. Você quer? Outro amor. Toca DJ Tom. Era isso que vocês queriam, é? Amazonas. DJ Tom. Tom. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Tiagão está aqui também com a gente. Um abraço pra você. Alô, Hugo! Um abraço, Rizete também. Isso aqui é Alô Fumaça. É você, garoto! Não sei se é loucura, se eu sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. E ele, sempre ele. Viver sem você. Eu não quero aqui. Que na verdade, quando o Tom Máximo vem aqui, a Nani deu a orar, recebe muito bem. Amigo bebê! Alô, bebê! Tô devendo uma visita lá, viu, meu? Tô devendo uma visita lá! Consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Te peço perdão. DJ! Cleide, Diego Arrida. Você me usa, me deixa pra trás. DJ Tom detonando todas. Lúcio CDs. E vai dançando, vai. E vai dançando, vai. E vai dançando, vai. E vai dançando, vai. E vai dançando, dançando, dançando, dançando. As marcantes do DJ Tom. Toca naquele jeitinho. Toca naquele jeitinho. Toca naquele jeitinho. Toca naquele jeitinho. Que o recreio gosta. São José, esse é o melhor. Meu amigo Bolão, isso aqui também com a gente. O Raulão, junto também, misturado com meu amigo Geleia. Alô, Geleia. Meu amigo Emerson Pereira e Livaldo Pereira estão aqui. Dale, Tom! E hoje, Pantera, o look é Miúze Jeans, a marca do momento. Tomássimo, camisa, calça, meia, cueca, tudo da Miúze Jeans hoje, meu amigo. Fechado com o do alô. Alô! Amigo Elias, da Guanabara, um abraço pra você. Sempre curtindo a carroça com o homem do Alô. E aí, Alex do Fanático. Olha o David, meu irmão, pelo amor de Deus. Vai! Agora eu quero fugir de tudo que lembra você. Pensei que o meu amor era pra nós dois. Você não quis enfrentar. Só me fez sofrer, só me fez chorar. Dia 9 de novembro, aniversário da nossa empresa e o aniversário da maior comitiva do norte do Brasil. Carroça festa, carroça festa, carroça festa. Só tá aquela batida tradicional que a galera sabe. Aquela batida, aquela batida. E joga pra cima, carroça é festa, libera tudo. Eu quero ouvir você. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar. Festa na carroça da saudade de segunda a domingo. Eu gosto de ver o Tom Máximo subindo. E agita um. Não vou subir mais. Mexe com a galera, junto com a equipe. Aumentou a barriga. Já não dou mais conta pra isso.

Lúcio Campos, na cidade. Depois me diz até amanhã e vai. Meu amigo Tássio do Comércio. Eu queria ser bem mais aqui que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu DJ Ramon, Bené. Mais do Júlia Cefé. É isso, lá do Bené. Aqui com a gente. Quero ter você. Bora, Rizete! Aqui. Ela tá do outro lado, por quê, Fumaça? Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. Não quero mais dividir. Minha amiga Amanda, junto com meu parceiro JP. Ele gosta. Fico a vinheta. Pensando no que você pode. Alô, JP! Se já contou, se ele notou, ou nem quis saber. Como machuca meu peito a dor de esperar. Só pra recordar, né, geleia? Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Na verdade, estamos comemorando o noivado do Bolão. É verdade, né, Bolão? Acerta pro fim. Não quero ouvir. Ele deixou aquela vida de vagabundo pra trás. Um homem certinho agora. Eu queria ser bem mais que amante. Quero. O homem do gerador. Tratou o nome do gerador? Eu queria ser DJ Tom, detonando todas. Que amante. E aí, você lembra? Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. Meu amigo Netinho, o Leonardo, vai lá e diz. Meu amigo Bola, o Deck. E a galera aí dos canalhas, chama aqui. Nosso amor ocupava espaço dobrado. E a noite. E aí, gato? Que cama tão grande, se a gente só dormia agarrado. O homem que faz barba e cabelo. Que eu dizia, e o bigode também, né? Que você queria ouvir. Eu queria. Oi! E você dava sem eu pedir. Daqui a pouquinho é via show. Tanto amor e tudo que o amor pode dar. O Patera dando uma circulada. Dá uma piscada aí, Patera. Se também aí eu não posso. O som que bate forte, Pantera. Que a gente já não tá mais na base do só vou se você for. Será que aquele nosso grande amor cansou? E aí, Romarinho dos parceiros? A gente já não tá mais na base do só vou se você for. E amigo Paulinho, da Inter, do Providência União, do Tribunal, e toda a galera. Toca assim! Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Eu preocupado querendo saber de você. Se existe outro alguém, se conseguiu ser feliz, se me esqueceu. A carroça pensa em mim. Hoje acordei com saudade, pensei em te telefonar. E a galera do Chopp de Marituba. Me chama aqui também. Pra qualquer. Arlene, a Anne e a Ana Daniel Coelho está aqui com a gente. De abrir meu coração e dizer que eu te amo. Não dá pra te esquecer. DJ Tom. Eu sei que nós combinamos que tinha que ser assim. Meu amigo Pitu da GDA. E dar um tempo seria melhor pra nós dois. E aí, Hugo? Quanto tempo, né, papai? Tanta coisa incomum. Não parei de beber, Hugo. Mas era melhor cada um. Tô em outros caminhos. Viver sua vida. Só vou beber. Seu sonho. Só em novembro. No nascimento do meu filho. Mas o que a gente. Vou parar lá na hora. Esqueceu, foi de combinar. Ah, é? Então pronto. Quando a saudade. Não te vale no meio da rua. O que ia fazer? Então pronto, fechou. Eu não quero mais. Mais um apoio do Thiagão, né, Thiagão? Você, eu te amo. Não dá pra e o Bad Boy? Esquecer. Hoje ele tá tudo na marca, né? Só eu sei a falta que você me faz. O filho do Gilmar. Do que o vazio traz na minha vida sem você. Só eu sei a falta que você me faz. Aí de jeito, toma calma em cima da carroça. Mais um. Só na mano, vai. Vai pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Gira a gatinha, agora agacha. Pega, pega um pouquinho, aperta. Mulher não é parafuso. Mas a gente dá um jeito de apertar. Solta o som. Como é que é? DJ Tom. A carroça da saudade. Eu te encontro em meu caminho. Uma noite de luar, acendendo o sol da noite, e eu querendo te amar. E aí, Camila, show! Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é dor que marca. Eu preciso de você. Jack! Alô, Jack! Meu amor tá te querendo. A tua vida eu quero ter pra iluminar. Luz do mundo, eu te quero. Próxima segunda-feira que vem, a Carroça da Saudade numa edição especial. Da segunda do Real na Via Show. Em carroça e o Cineral Digital. Vai ser uma loucura. O sol da noite, eu querendo te amar. Oh! Pela luz da madrugada, sinto falta de você. Barbudo cabeludo. A saudade é dor que marca. Eu te amo, cabeludo. Meu amor tá te querendo. A tua vida eu quero ter pra iluminar. Luz do mundo, eu te quero. Meu amor tá te querendo. A tua vida eu quero ter pra iluminar. Luz do mundo, eu te quero. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. E amigo Jonas de Caruta Pérez está aqui com a gente. Uma história que ficou por terminar. Saudade. A mentira que acabou por se tornar. E aí, Ruivinha? Verdade. Qual o problema aí, hein, Ruivinha? Qual o problema? O problema é que apesar de não querer, meu amigo Bastilho Antônio, está aqui também comigo. Olha o prestação! Quanto é que tá uma rede? E até os manos, os manos, meus manos, minhas manas. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. DJ, DJ Ramon e a primeira dama. Nem você de mim. E sei que meu amigo Alex, isso aqui também comigo. David, alô Mesquita. Se você quiser tentar. Cadê o Alan? Eu estou abrindo. Estou morrendo de saudade. Quando menino, eu tinha um sonho encantado. Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Uhul! Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado. O meu coração machucado tem medo de amar. Porém a vida me chama, me faz novamente criança e diz que apenas quem ama. Essa música é a música daquele cara que procura, procura, procura um amor de verdade. Aí um dia ele encontra, né? Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. E aí, Andrarinho? E há tanto tempo eu escuto falar. Onde é esse salão? Só falar. Quero ir lá. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. A Carroça da Saudade, com o maior e melhor show de saudade do planeta. E a dona da noite está chegando dia 9 de novembro. Porém a vida me chama. Se liga nas emoções. Faz novamente criança. Oi? E diz que apenas quem ama um dia seu sonho. E aí, baby? Pode realizar. Reset aqui, ó. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. Filha Motora Pet, um abraço pra você. Só falar. Ai, o tio Vídeo tá de óculos. Quero sentir esse amor de verdade. Meu irmão, pelo amor de Deus. Passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade, que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Aquela saudade, né, Tom? Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade. DJ Tom, e finalmente me realizar. Todas, aqui no Recreio. Lúcio CDs, gravando ao vivo. Teu corpo, teu rosto bonito, estranho. E o Clevide é sua morena de luxo. Jeito de amar tão sincero, estranho. Estranho. Às as horas que juntos passamos. Estranho. E aí? As coisas que me deste. Ele o seco. Estranho. Bora seco! Estranho. O tempo que nos construímos para viver o nosso amor. Acho que eu peguei pesado com o seco. Estranho. Estranho teu amor. Alô, seco. Na hora H é ele ou é ela? Porque a rua, a chuva. Hein? Estranho. Passeios que sempre inventavas. Estranho. Estranho. Teus beijos, tuas suaves carícias. Estranho. Estranho. Teu jeito de amar tão sincero. Estranho. Lúcio CDs gravando tudo. O tempo que nós construímos para viver o nosso amor. Estranho. Tá difícil. Tá sim. Estranho teu amor. DJ Tom. Estranho. Estranho. Atenção, garçom, traz cerveja. O dia da sua despedida. Aqui pro Raul. Dizendo que já vou. Traz pacote pra ele. E eu só fiquei esperando. Vivendo das suas lembranças. DJ Tom, detonando todas. Passado, e eu mais te estranho. Alô! Direto dos campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. Máximo. Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Só pra recordar, né? Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Bora, bolão! Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Como é que tá teus caminhos? Tantos caminhos já andei. De outras pessoas já gostei. E o que é que você é? Eu sou um eterno apaixonado. Meu amigo Darlan, isso aqui com a gente. Um abraço pra você, viu, Darlan? Tá 0-0 aqui. Tudo que preciso é saber se um dia é. Pantera e seu sistema Ariles. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tantos caminhos. Negão, ele que é lá de Sores, é o rei dos importados lá de Sores. Alô, Negão! Um abraço pra você, é do contador Renan, junto com o boneco da Marizinha. E a professora Agda é o nome da emoção. Toca, Tom. DJ Tom, detonando todas. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Alô! Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Foram folhas com outono, mas ficou o meu amor. E a Miriam? Faz perder o sono que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Porém nesta primavera quero renascer qual flores que depois de longa espera encheu os jardins de cores. Olha quem apareceu, meu irmão. E então vou compensar tanto tempo assim. Fernando Dançarino. Sabe quem não sai da carroça, Fernando? Eu vou amar, vou tentar. Falcão é o nome da emoção. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. E amigo Ronaldo, essa lição da ilha, marido aí da motora de luxo. Porém nesta primavera quero renascer qual flores que depois de longa espera encheu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristônio. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, tentar de novo sonho. Alô? Queres tu saber por quem manda-me quem foi? Pensas tu quem foi? Meu amigo Gelé. A Frangênia tá perguntando se não sobrou nada do aniversário. Mando só para. E tá com fome aqui ao lado. Não só ele, o Howler. Que além da o Bolão. Chamo você. E tá com fome aqui. Não vem um salgadinho. Que e o Howler é patrocinador. Com o coração vivendo a Deus. E aqui um dia vai te ver. Minha de mim demais. Tô precisando de um patrocinador. Minha de mim demais. Oh! Vou esquentar esse salão aí. Foi um tempo tão gostoso. Uhul! Eu não posso esquecer. E a gente? A gente amava a jovem guarda e dançava iei, iei, iei, iei. A saia cada vez mais mini subia. Carlinho, saudade, a galera de Concórdia do Pará. E numa festa de amor, motora pega fuga, apareceu. Eu te dei meu coração. E ele apareceu todo suado. Céu que eu prometi, eu vou te dar. E aquele beijo? Aquele beijo que eu te dei. Aqui. Foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. Céu que eu prometi, eu vou te dar. E aquele beijo? Aquele beijo que eu te dei. DJ Tom, detonando todas. Foi que me fez te amar. Eu sou o Cleide, o casal Águas Lindas. Aqui. Oh, oh, baby. O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? E aí, recreio? Oh, oh, baby. O que é que eu vou fazer dom, dom, dom, dom, dom, dom. Sem você? Roça ser feliz, vem! Então vem, vem, ah, ser feliz. amigo Regis, Patrick e Rose, a comunhada aí da Dama da Noite no Recreio. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, máximo. Tão lindo amor que a gente faz, parece que o mundo foi feito só de paz. Um minuto que eu fico sem te ver, você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. És a coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora agradecer a Deus. Aí também. É tão lindo amor. A Daniela, o Ellen, a gente faz. A Elane também está aqui com a gente. Um abraço. O mundo foi feito. Meu amigo Walter, Letícia, Léo, Martins, Jamile, Cristiano, Félix e a Vanessa. Boni e o Dick são aqui. Me bate uma saudade, um vazio. Sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. É amor sem fim. E aí, como é que foi aquele sonho? Fala pro Tom, como é que foi? Sonhei com você. Foi bom? Foi um sonho bom. Um sonho. A gente se amou do princípio até o fim. E o que é que rolou no sonho? Eu beijei você. O que é que rolou mais? Eu lhe abracei. E o que é que tu fez? Você suspirou e se entregou pra mim. E aí, Cris? Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. Saudade. A saudade de você chegou. A carroça da saudade. Não consigo mais viver assim. Yeah! Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. Um abraço, meu amigo Leandro Jameson, lá do Aurá. Isso aqui também com a gente, um abraço aqui do Tom. DJ Tom. E aí, experiência? Eu beijei você. E aí? Eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Experiente. Lá vai. Eu acordei. Ouviu, experiente? E não lá vai. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo. Marajoara e marajoara. Eu preciso de você, amor. Aquela segurada no pescoço. Parece mim, tá segurando aqueles frangos. Já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. E aí? Quero ter você. Volte por favor. DJ Tom, detonando todas. Já vou esquentar esse salão. amor que vai e a saudade que vem. Já já vou chamar diretamente da ilha do Marajó o nosso lambadeiro. Já já. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. E o nosso lambadeiro tem um total apoio da Nenê Calçados. Passando e a gente cada vez mais se Nenê. Eu aprendi a ser só de você. O nosso lambadeiro do Marajó tem um total apoio da Nenê Calçados. Vai! Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Recreio, recreio. Tom, como é que faz? Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Tom, tom, tom, tom. Eu te amo e tu me ama. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Diz aí, recreio. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Tom, tom, tom, tom, tom. Minha vontade é de cantar. Ah, babu. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Claro, né? Dia 9 de novembro, a gente lança um novo visual, A Dona da Noite. E detalhe que vem muita coisa aí que a gente vai lançar pra galera. Você vai se impressionar. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Um abraço especial aí pro Bolão, Raul e a galera do Leandro Luian do Tribunal. Eu também te amo. Alô, Josinha, te liga, meu irmão. Eu te quero. DJ Tom detonando todas. Você não devia ter feito o que fez. Prometeu não errar. Alô. Como é que é, hein? Essa música lá na cara eu tocava muito. Olha, Cris. Na época, Cris. Saia já dessa casa. Não fique mais aqui. Nem olhe pra minha cara. Nem quero despedir. Meu caminho agora é bem longe do seu. Entre nós morreu. Vai embora daqui. Não quero mais te olhar. Aqui. Mas só o teu caminho para outra cidade. E aí, recreio? Não sou impiedoso, não. Mas assim tem que ser. Essa é a escola pra quem nessa vida não sabe viver. diz assim. Ele fala assim pra ela, olha aí, ó. Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. A gente dá certo na cama. A gente se ama, sou todinho seu. O bebê falando pra Rizete. A gente dá certo na cama. A gente se ama. Égua, tu tá com ciúme dele, Rizete? Eu não acredito. Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, com ele acabava. Pois estou vendo o princípio do fim. Tô te falando. Olhe pra o... Eu quero aprender a dançar que nem o bolão um dia. O nosso amor estão implorando. Não deixe. Faz o caqueado, bolão. Olha aquele caqueado. Aquele caqueado. Lá embaixo, lá embaixo. Ai, ai, ai. Ainda é tempo da gente pensar. Deu um tempo, bandeira branca. Bandeira branca, meu bem, por favor. Ainda é tempo da gente pensar. E com essa guerra de vez acabar. Bandeira branca, meu bem, por favor. Aí, Franginha. Ele é babudinho e adora beber. Cadê a foto dos Zecas? Em qualquer lugar, vai até amanhecer. No forró do Celso, no Calamaçu, Oleolá e Palmeiraço. E no Mormaço, fica de bebê. Enquanto não passa o Jorge. No bar São Jorge. No Lapa do Teiro, no Palácio dos Bares, chega sem dinheiro, yeah. E na segunda-feira, diz que é pra comemorar. No pagode do Pompilho, bebe e não quer pagar. Não tem carteira. Tem mais é que se mancar e se habilitar pra não. Oi, Pantera, joga a luz aí, Pantera. Papudinho amador. E não tem carteira. Tem mais é que se mancar e falar com ditão. Beleza. Pra não dá bobeira. Se bebe pra esquecer, pague antes de beber. Se bebe pra esquecer. Eu sei que ela me ama muito. Nós somos dois apaixonados. Não temos cenas de ciúmes. Somos eternos namorados. Ela sai no meu carro por onde ela quer. Eu fico no trabalho ganhando filé. Eu não tenho motivo pra me preocupar. Se está longe ela liga ainda cobrar. Entre nós não tem briga nem contradição. Ela é a do meu coração. Ela é sincera, sincera, sincera, sincera. O que ela é? Ela é sincera. Ponho a mão do fogo por ela. Carroça da Saudade, o campeão de público no Pará.